portal do Arrocha. Me diz aí por quanto tempo seu coração tá doendo. Eu sei bem. Essa saudade machuca, eu não aguento mais. Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu. E pela única passagem, seu amor sou eu. Tá na cara que a gente foi feito um pro outro. O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo. Tá na cara que a gente foi feito um pro outro. O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo. Que o povo já tá comentando que a gente tá junto de novo. Comentando que a gente tá junto de novo.